beleza? Eu sou o Guga e esse é o quinto episódio da série Letra e Música aqui no GugaCast. O GugaCast não é sobre história, sobre causos, sobre... Não é isso que a gente faz aqui há tanto tempo. Então, aqui nessa série a gente traz um convidado para contar as histórias e causos por trás das músicas que ele compôs ou que ele gravou. É isso, é sobre isso que é o GugaCast Letra e Música. E nesse episódio de hoje, a gente tem a presença do vocalista de uma das maiores bandas brasileiras dos anos 90 pra cá, que é o Badawi, do CPM 22. A gente conversou sobre boa parte da trajetória da banda, a inspiração das letras, que às vezes são bem diretas, às vezes são bem românticas, e às vezes tem um significado que a gente não esperava mesmo. Foi muito legal esse papo com o Badawi. E se você ainda não conhecia o Letra e Música, se esse é o primeiro episódio que você tá ouvindo, volta lá e ouve os outros 4 primeiros episódios também. Não precisa ser na ordem, pode ouvir esse aqui e depois ouvir os outros. Tem com o Tedido Nenhum de Nós, a Fernanda e o John do Patufu, com o Lucas da Fresno, com o Gigão e o Canício dos Raimundos. Cara, vai ficar muito difícil continuar falando o nome de todos eles aqui até o fim dessa série. Mas falando sério, vai lá, ouve lá, mesmo que você não seja fã de música, mesmo que você não seja fã de rock ou de uma dessas bandas, eu garanto que você vai curtir, vai por mim, vai ouvir lá que é muito legal. Falando sobre o CPM 22, a banda se formou no final dos anos 90 com totais influências do punk hardcore californiano, gravou um CD independente cheio de hits na cena underground e já nos anos 2000 explodiu com um hit atrás do outro na discografia. Foi muito difícil achar aqui um não hit pra falar, porque quase tudo é hit, impressionante. A música do CPM 22 é cheia de significado, eles fazem questão disso. E vocês vão ver isso nesse papo aqui com o Badawi, que também falou um pouco das influências dele no novo jogo que nesse episódio a gente chamou de Irreversível. Uma coisa legal sobre o CPM 22, quando começou a tocar nas rádios, na MTV, com a música Regina Let's Go, né, foi o primeiro grande hit deles, eu tive a sensação que era uma banda da minha geração nascendo pro sucesso, porque até então, todas as grandes bandas, elas meio que vieram antes da minha banda de garagem lá em Brasília. Então, quando Regina Let's Go virou um hit, eu liguei pros meus amigos e falei, cara, isso aqui podia ser a gente. E eu não falava assim, ah, a gente devia estar fazendo, não é esse o ponto. É que parecia que era uma banda da nossa época ali, do nosso lado, da nossa galera, que tava finalmente chegando no sucesso, no topo das paradas, que fazia um som que a gente fazia, né, com influência. Então é como se fosse um amigo nosso crescendo ali e começando aquela vida de rockstar. Então foi muito legal de ver isso, e por isso eu sempre acompanhei com bastante carinho a carreira do CPM 22, e é muito legal fazer essa entrevista aqui. Eu quero aproveitar para lembrar que o GugaCast vai entrar de férias no mês de julho. No mês de julho, durante todo o mês, a gente vai postar compilação, vai postar melhores momentos, mas conteúdo inédito mesmo, só lá no Grupo Secreto. Lá a gente não para. Então, se você não quer ficar sem conteúdo inédito toda semana, você não precisa, porque tem conteúdo inédito todo dia, não é toda semana, todo dia, e vai continuar tendo lá no Grupo Secreto. E tem outra coisa, sai praticamente de graça, porque o PicPay é o canivete suíço dos meios de pagamento, eu sempre falo aqui, né? Eles resolvem tudo, resolve boleto, resolve dividir conta com um amigo, resolve transferir dinheiro entre um amigo e outro, e eles resolveram isso aqui também. Eles chegaram pra gente e falaram assim, ó, para com essa parada de que sai quase de graça, tem que sair de graça. Então agora o PicPay te devolve até R$15 de cashback quando você assina o GugaCast pela primeira vez. Ou seja, você paga 15 pratas, ele te devolve as mesmas 15 pratas, saiu de graça. E você ouve todo o conteúdo que já tá lá, tudo que a gente produziu ao longo desses anos todos, todo o conteúdo do mês de julho. Você vai ouvir conteúdo inédito como nunca. Bem no mês de férias você vai ouvir mais conteúdo inédito do que você jamais ouviu. O conteúdo exclusivo agora tem duas formas de você assinar. Pode ser pelo nosso aplicativo Olo ou direto pelo PicPay. Pelo Olo, que é o nosso aplicativo exclusivo que a gente desenvolveu só para assinantes e que já está disponível para quem tem Android, você vai lá na Play Store, procura pelo Olo, W-O-L-L-O, baixa o aplicativo e pronto. É só segue as instruções lá que vai dar certo. Você vai receber todo o conteúdo no aplicativo próprio, lindão, feito especialmente para fazer isso. E como eu já falei, você vai poder ouvir os mais de 500 conteúdos que a gente fez aí. Ou então, quer que fique mais fácil? Vai em gugacast.com/assine. Lá tem todas as instruções, todas as maneiras que tem para você assinar e para você não ficar sem conteúdo no mês de julho. A gente vai voltar em agosto já com o especial do Dia dos Pais. Importante, todas as músicas que a gente conversou aqui estão numa playlist na mesma ordem da conversa, em todas as plataformas, no Spotify, no Deezer, no YouTube, SoundCloud, que você acessa por esse link aqui, ó, gugacast.com/cpm22. Facião, né? Esse é o post do episódio lá no site, você vai ver o episódio para você ouvir, etc. E embaixo tem os links das playlists em todas as plataformas, na ordem que a gente tratou aqui. E aí você consegue aproveitar muito melhor esse programa, você vai poder curtir muito melhor. É só você ir em gugacast.com/cpm22 que você vai achar a playlist desse episódio. Beleza? A gente volta com o Badawi rapidinho, depois desse recado do nosso patrocinador. Sabe qual é a melhor maneira de você entender a música que você ama? Tocando. E tocar um instrumento é algo que qualquer um pode aprender. Não é um dom que você nasce com ele. E o jeito mais simples, fácil e divertido de aprender é com a Music Dot. São mais de 150 cursos de diversos instrumentos. Violão, guitarra, baixo, teclado, canto, bateria. Tudo incluso numa só matrícula. E dá para estudar em qualquer lugar. Até offline, baixando as lições pelo aplicativo. E você pode tirar dúvidas no fórum exclusivo ou mandando seu vídeo para os professores. Eu mesmo já mandei alguns lá. Para você não deixar para depois, a Music Dot te dá 10% de desconto para quem se inscreve pelo link musicdot.com.br/promoção/GugaCash. Vai lá, se inscreve agora e vem estudar comigo na melhor escola de música da internet. Badawi, cara, obrigado por você estar aqui com a gente. Que legal, a gente vai poder falar do CPM 22 durante, sei lá, 2 horas. 2 horas, porra? Antes da gente começar a falar de toda a discografia aí do CPM 22, a gente sempre tem um jogo, e o jogo que a gente vai fazer aqui é um jogo novo chamado Copa de Influências. Mas nessa edição, em homenagem ao CPM 22, a gente vai chamar esse jogo de Irreversível. Se eu pudesse não fazer essa vinheta mais nem pós e apagar cada vergonha minha que esse job me fez passar, eu sei que nada que eu diga vai mudar essa mania de inventar um jogo novo, porque o Guga Mafra vai ser sempre assim. Irreversível. O jogo é assim. Eu vou pegar duas bandas que são influências. Eu pesquisei aqui, são bandas que você já falou em entrevistas, que são influências suas, etc. É como se fosse uma copa, entendeu? Eu vou te falar duas, você tem que escolher uma. E aí depois tem a final. Tá. Beleza? A gente começa já da semifinal, então são só duas fases, semifinal e final, beleza? Tá bom. Então, a primeira banda que eu já vi você falar bastante aqui é o NoFX. Sim. E ela vai jogar contra o Bad Religion. Se você tiver que escolher só uma das duas, quem passa? Puta que pariu, é foda, hein? Cara, o Bad Religion é uma banda mais... é muito rica em melodias, né, cara? E os caras fazem com as vozes também, com as aberturas de backing vocals. Umas coisas muito foda, porque eu acho, sabe? Tem uma temática, uma retórica mais séria, sabe? Uhum. O NoFX é político e crítico tanto quanto, só que é mais debochado. Tem um lado mais sarcástico, o lado mais junk do punk, assim, mas no bom sentido, né? Sei. Cara, mas pra escolher uma é foda, hein, cara? Porque eu costumo dizer que música não tem competição, né, não, cara? Não tem, é. É foda botar uma contra a outra, né? Quando alguém fala pra mim, porra, essa banda é melhor do que a outra, tá? Eu falo, mas você pode ouvir as duas, você não precisa escolher entre elas. Pô, eu sempre falo isso também. Hoje eu vou escolher o NoFX, outro dia eu posso escolher o Bad Religion. Mas deixando claro que não acho nem outra um melhor que a outra, sabe? É, eu sei. Até porque são duas bandas muito clássicas, né, cara? E o NoFX também tem esse lance das harmonias bem forte, assim. Não, isso com certeza. Os caras, eles são bem técnicos também, tocando. E trabalham as vozes de forma muito criativa, assim, né? Com o Eric Melvin, né? E com o El Hef também. Os caras cantam bem e criam backs diferentes, assim, do convencional, sabe? O Bad Religion é uma coisa mais harmônica, sabe? Com vocalizações mesmo, sabe? Tipo, trabalha bastante... abertura de tons no mesmo backing vocal, assim, isso é foda, sabe? Fica meio igreja, assim, uma coisa que dentro do hardcore melódico, assim, soa muito bem, né? Soa muito bem, e tem muito na música do CPM também, né, cara? A gente percebe isso muito. Eles chamam de Os and As, né? Os Os e os As. É, e a gente tem isso, né? Porque as músicas são melódicas e cara, o Japinha curte muito voz, assim, tipo, abertura de voz. Ele vem ele gosta de heavy metal, né, cara? Também trabalha muito isso. O Phil também agora é um cara que canta muito, né? Então... ele é muito criativo também, como produtor, como vocalista, né, guitarrista. Um cara muito afinado, assim, tem muita criatividade pra criar as aberturas em back vocals. Por isso que nesse disco tem bastante, né? No Solo e Sacrifício, que é o disco que ele compôs junto com a gente, né? A gente tinha gravado outros, mas esse já participando das composições do zero, assim. Então, tem bastante, né? Explorou bastante isso. Mas, claro, sempre tomando cuidado pra não ficar demais, né, cara? Você falou da relação do Japinha aí com as composições, e que eu acho que tem muito no que ele faz na bateria, que tem a ver com o NoFX. São as dinâmicas, né? É ele fazer as viradas, mas controlando o volume da baqueta na pele, né? Então, assim, ela não tá sempre no mesmo volume, né? Ele bate mais fraco, mais forte, isso dá uma dinâmica muito forte. E é um negócio que ele é muito bom em fazer, e o NoFX faz muito bem também. É, porque é uma escola dele, né, cara? Esses bateras dessas bandas dos anos 90, dos anos 2000 aí da Califórnia, principalmente, Mas essas mais da linha hardcore melódico, né? Que é uma base como influência que a gente tem, mesmo não ouvindo só isso, lógico, né? Mas assim, esses bateras aí também vêm dessa escola do heavy metal, sabe? E o Japinha, ele tem... tipo assim, ele toca bateria há muito tempo, né, cara? Então ele achou o som que ele curte. Ele, por exemplo, ele usa a baqueta da caixa, que ele gosta de uma pegada mais forte, ele usa ela ao contrário, né? Não com o lado que ela foi feita pra bater mesmo. Ele bate com o lado que era pra segurar. Então ele inverte a baqueta, né? Tipo, a baqueta tem um peso a mais do lado esquerdo. Ele sabe a afinação que ele gosta, sabe? Tipo, ele é um cara muito... ele é espontâneo, assim, na hora de gravar. Ele grava super rápido, sabe? Ele não tem muito problema com o andamento. Ele é muito concentrado nesse sentido, né? E ele replica isso nos shows. É bonito ver ele tocar, assim, né? É muito bonito, cara. O jeito que ele monta a bateria também, acho legal, com os tambores tudo retos, né, meu? Tipo, não muito virado, assim, pra ele, sabe? Acho foda, cara. Eu também acho. É um jeito difícil de tocar e manter a pegada. É isso que você falou, essa dinâmica das peles. Porque com os tons retos, assim, mano, tipo, na horizontal, tem que ter muita força no punho, né, cara? Tem um controle ali. Ele tem essa pegada, assim. Ele desenvolveu isso, né, dentro do estilo dele. Tem muita influência nesse sentido de montar bateria com o batera do Faith No More, né, cara? Aquele Mike Bordin, acho. É, o Mike Bordin, é. Mike Bordin, puta, você pode ver como ele monta os tons, assim. Ele tem muita influência desse cara, ele mesmo já citou isso. E também com o do Rush. Você vê que o set de batera do Japão é muito grande, assim, tem muitos tambores, né? É, e esse lance do tambor reto é bem o lance do Faith No More mesmo, você falou bem. Bom, ok, NoFX então pra final. A outra semifinal é a seguinte, vai ser mais difícil ainda. É... Ramones versus The Clash. As duas são super importantes, né, na época, né? Tipo, e até hoje, bandas são eternas, né? E também tem esse lado. O Ramones é uma banda mais caricata, né, cara? Tipo, os caras têm aquele visu deles. Tem também. Tem um lado um pouco inocente, assim, em algumas letras, na forma de escrever, mas sem perder o senso crítico, né? Acho legal isso, né? Tipo, o Ramones é o que deu origem a uma vertente do punk rock, que é o Bubblegum, né? Tipo, com bandas como The Queers, Screech Weasel, com essa pegada mais. Beat Boys, assim, né? Tipo, tem uma coisa meio Beat Boys, assim, né? Do surf music, sabe? Tipo, tem, totalmente. Nos backing vocals, assim. E o Clash é uma banda já bem politizada, uma banda, meu, também tem o lado mais sério, assim, né, cara? Puta, mano, é difícil também, cara. Eu acho que tem mais do Clash, assim, a gente consegue enxergar mais do Clash no CPM 22 do que do Ramones a princípio, assim, no primeiro momento. É, talvez o disco de Ska, né, depois de um longo inverno, tem bastante influência, né, tipo, pô, o Clash foi uma das primeiras bandas, se não a primeira, a misturar o punk com o reggae, né, cara, com o Ska. Então, várias outras bandas que vieram depois disso, né, tipo, o próprio Rancid, então são bandas que influenciaram a gente também, e acho que nesse disco ficou mais acentuado, esse lado mais do Ska mesmo, com o punk, né. Sim. Mas... eu não sei, tem músicas e músicas, né, cara? Tipo, você pegar, por exemplo, a Especial Como Você é uma música totalmente Ramones. Assim, tem um lado inocente da letra, mas é melódica e tal. E tem músicas mais... você pegar a Sofridos Excluídos é uma música mais Clash, né? Então, são bandas que influenciaram a gente, influenciam. Então, é também difícil escolher uma. Mas eu vou ficar com o Clash dessa vez. Beleza, então a gente tem essa final aí, NoFX versus Clash. As duas bandas são clássicas já, né? Mas é algo mais antigão, assim, mais do começo. E algo mais dos anos 90. É. Se você tivesse que ir pra Marte e pudesse levar o CD de uma banda só. Porra, mano. Puta, mano. É foda, né? Que aí uns vão gostar, outros não vão, né? É, não tem resposta certa. Bom, eu levaria o London Calling, então, que é um disco perfeito, cara, do Clash mesmo. Porque, pra mim, tá entre os 5 melhores discos da vida, assim, né? É verdade. É verdade. E o Clash tem esse lance mais técnico também, né, cara? Eu acho que talvez o Clash seja uma grande influência do próprio NoFX, né, nesse sentido. Eu acho que sim, mas acho que se for falar das bandas inglesas, eu acho que o Toy Dolls influenciou mais o NoFX, assim, eu vejo muita coisa do Toy Dolls no NoFX, o lado sarcástico, com as palhetadas abafadas, sabe, tipo, mas com certeza, lógico, o Clash influenciou o NoFX, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Ok, então vamos considerar o The Clash campeão dessa Copa de Influências, irreversível, e vamos falar do CPM 22. Bora. Quero começar pelo single mais recente aí. O nosso último episódio aqui foi com os Raimundos, com o Gigão e o Caniço. E tem esse single que vocês gravaram juntos, né, cara? Faça a sua parte. Então, ó, acho que a base é do Luciano. Aí o Gigão mudou umas coisas lá. E eu também fiz a melodia de voz, né? Uhum. E aí eu comecei a escrever umas coisas, mas a gente não tinha muito tempo também, né, cara? Eu fui pra Brasília, que eu tenho um bar lá também, né? O Cão Velho tem um bar lá. Eu já tava lá e passei na casa do Gigão pra gente começar a desenvolver essa música. Já tinha a base dela. Aí começou a fazer a melodia lá na casa dele. Até escrevemos umas coisas lá juntos. Legal. A letra é mais minha dele mesmo. Uhum. Com os caras ali dando uma ideia ou outra ali dentro do estúdio no dia da gravação mesmo. E a música das duas bandas, mano. É isso. Tem uma frase que é bem dos Raimundos aqui, né? Tudo que eu gosto passa pouco na televisão. É bem a cara deles essa frase. Então, essa frase é do Digão. É, dá pra ver. Né? Porque é muito a cara de coisa que tem nas músicas deles, assim, nas músicas mais lentas deles e tal. Mas tem uma hora na música que você fala assim, ó, o que é bom não fica velho assim, então de repente, quem sou eu pra te dizer o que é bom e o que fazer? Do que você tá falando aqui? De rock mesmo? É, cara, porque aqui no Brasil as pessoas esquecem muito rápido dos ídolos, né, meu? Tipo, não só no rock, né? Pra tudo. Tipo, pessoas relevantes na história do país, em todos os segmentos, né? Desde do esporte, sabe? Pessoas inteligentes e tal, que fazem a diferença. E o brasileiro, ele esquece rápido das coisas, né? Eu trombo alguém num bar, uma pessoa aleatória em algum lugar, o cara fala, porra, mano, eu curto pra caralho sua banda e tal. Vocês estão tocando ainda? Tipo, porra, é uma coisa que me ofende, assim, sabe? Tipo, o cara curte a banda e, meu, a gente tá fazendo show pra caralho, tudo show cheio e o cara não sabe. Então é mais ou menos nesse sentido essa frase. Ah, essa banda já era, essa banda tá decadente, sei lá o quê. Não tô falando do CPM, tô falando de tudo. O rock morreu, sabe? É mais em cima disso mesmo que a gente fez essa frase. Como a gente tava unindo as duas bandas, a gente falou, mano, vamos dar um recado aí de, cara, faça a sua parte, né, meu? Tipo, fala que o rock morreu, mas também você não faz nada por ele, sabe? Mais ou menos por aí. Eu acho isso também, um motivo de eu ter feito esse programa aqui também, o Letra e Música, é um pouco isso, sabe? Resgatar um pouco. A gente falou com Nenhum de Nós, com Pato Fu e tal, porque tem muito essa ideia, né? A gente pega essas bandas antigas, dos anos 80, assim, e tudo bem, tem um lado caricato, assim, tem um lado que é meio datado, que é meio da época, mas, cara, os caras são foda, os caras são grandes, sabe? Nos Estados Unidos, você pega as bandas dessa época e todo mundo tá no Hall da Fama, sabe? É, então, eles valorizam mesmo. Tipo, você pode ver, tipo, você tá num bar ali nos Estados Unidos, meu, toca um Bon Jovi ali e você vê, cara, o metaleiro cantando, mesmo que de forma meio, tá se divertindo ali, tá com um sorriso no rosto e tal. Talvez ele nem ouça isso, mas ele valoriza, sabe? Os caras não tratam como merda, cara, tipo, pessoas que já foram importantes um dia, sabe? E no Brasil, não. No Brasil parece que é uma... Claro, não tô falando de... Não vou generalizar, mas tem muita gente que torce contra mesmo pra nego se fuder, cara, sabe? Tipo, ah, você é uma bosta. Ou, tipo, aquela síndrome do vergonha de ser brasileiro ou do que é do Brasil, sabe? Tipo, porra, mano. Você tá fazendo punk rock aí, cara, em português, mano. Mó batalha você conseguir fazer isso, mano. Sabe? Tipo, você falando que é uma bosta, cara, vai tomar no cu, tá ligado? Eu acho que isso tem a ver com o nome do outro disco, né? Que antecedeu isso, foi o Suor e Sacrifício, o disco mais recente de vocês. É. E esse disco, ele tem uma certa crueza, assim, né, cara? Ele tem uma pegada bem nos 90, assim. Ele tem um peso, assim, que... Ele é total 90. A música do CPM22, em geral, ela é bem consistente, né? Não tem, assim, tipo, ah, uma coisa que foi totalmente pra um lado, outra pro outro. Não... Mas, assim, mesmo comparando com o resto, dá pra sentir assim, essa pegada nos 90, uma certa crueza e um peso ali, né? No som da guitarra também, na melodia. É, tipo, acho que, cara, a banda sempre teve essa pegada 90, né? Mas a entrada do Phil na banda fez com que acentuasse a questão dos solos, das paletadas. Isso aí dá uma cara 90 pra caralho, né? Tipo, porque ele tem muita essa influência também. E a gente também tem isso. Quando ele entrou na banda, acentuou mais, assim. A gente, eu, Luciano, Japinha, com a entrada do Phil, a gente foi estimulado a fazer isso. Né? Coisas que a gente já gostava, já fez. Mas, claro, tipo, você comparar o disco CPM22, tem uma gravação e esse tem outra. Não tem jeito, cara. É outra época, a gente era tudo mais moleque também. Mas se você for ver, tipo, quando você bota todas as músicas no mesmo setlist no show, elas soam mais ou menos do mesmo estilo, assim, sabe? Tipo, se pegar tocar O Mundo da Volta e tocar Apagar Pra Ver, uhum, elas se encaixam, sabe? Se conversam, é. É. Eu queria falar de Honrar Teu Nome, que é uma música que você fez pro seu pai, né? Aham. Uhum. E, cara, é uma música bonita, uma puta homenagem legal que você fez pra ele. Como é que você consegue cantar isso, cara? Não dá uma emoção, assim, tipo... Cara, você aprende a lidar, né? Ah. Eu não posso pensar na imagem dele na hora, assim, sabe? Aham. Uhum. E também, cara, eu tenho saudade pra caralho, mas eu... A gente viveu bem, a gente fez o que pôde, sabe? Tipo, eu não tenho uma lembrança triste dele, sacou? Então, no show, cara, eu só não posso pensar nele, assim. Mas às vezes eu tomei umas a mais ali, cara, aí eu, puta, o bagulho desaba, né? Aí vai cantando desabando mesmo, não tem jeito. Pô, eu imagino. É bonito, é bonito, é bonito. É uma música bonita pra caramba, cara. E ela é forte também, né, cara? Ela é rápida, mano. Tem uma harmonia fodida, a linha de voz é muito legal, né, cara? Tipo, é uma música muito louca, cara, porque ela foi a última a entrar no repertório do disco novo, já tinha acabado a pré-produção, aí o Phil veio com essa base aí. Aí, caralho, eu falei, puta, mano... Nossa, vou escrever sobre meu pai, cara. Se ficar bom, a gente põe no disco. Daí eu gravei um violão e voz ali, eu fiz a letra, mano, tipo, numa madrugada aqui em casa. E daí fui dormir, cara. No outro dia eu nem lembrava de nada, assim, do que eu tinha escrito, cara. Fui ver. Aí eu falei, porra, acho que tá legal, né, meu? Eu tava me emocionando com o que eu tava lendo, mas disso aí virar música aí é um outro caminho, né? Aí eu falei pro Phil, vamos lá pro estúdio, mano, vamos fazer um violão e voz lá e vou mandar pros caras. Aí, cara, na hora que a gente gravou, puta que pariu, cara, daí... Aí o Rafa, né, que é o cara que trampa com a gente, tava fazendo a pré-produção, né, nosso técnico de monitor, né, no palco. Ele fez a nossa pré-produção também, que ele trabalha no estúdio. Aí ele falou, mano, cara, essa música é foda. Aí eu peguei, mandei no grupo dos caras, ele já, mano, daí os caras, puta merda, foda, foda. Daí foi, né? Daí a gente pegou e botou ela no repertório, tirou uma outra que tava ali, depois essa no lugar. É legal que ela tem uma letra emocionante, né? Uma letra bonita e tal, mas ao invés de vocês irem pra um lado de ser uma balada, ela é uma música muito poderosa, né? E ela não é triste, né? Ela é nostálgica, né? Mas não é triste. Ela não é triste. E ela tem esse contraponto melódico que você faz assim no refrão, que você fala assim, né? Problemas eu te dei, vou superar. É foda, cara. Arrepia essa parte, sabe? Porque é o que você falou, a melodia acaba sendo muito forte também. É, cara, eu não sei dizer, cara. Eu tenho uma melodia muito louca, mano. Ela surgiu meio rápido, assim, porque a gente já tava na última hora pra entrar no estúdio, cara. Eu tive que meio que me apressar, sabe? Eu não gosto de fazer música com pressa, cara. Mas como o sentimento tava muito forte ainda naquela época, porque fazia, né, um ano mais ou menos que meu pai tinha morrido, aí eu tava com as ideias muito fracas, frescas na cabeça, né? Então, cara, fui só despejando, né? E o problemas eu te dei é foda, né? Porque eu dei problema mesmo. Problema assim, né, mano? Escola, sabe? Tipo, noitada, todas essas coisas. Sei. Bater o carro, sabe? Essas paradas. Aham, aham. As músicas do CPM, elas são todas sempre muito diretas, né? Elas é muito claro sobre o que ela é, né? Não tem muito... Ah, mas a gente usa metáfora bastante também, meu cara. Eu ia perguntar uma outra aqui que tem uma metáfora que é a segunda chance. Que você fala assim, né? Tem um bilhete premiado outra vez, no meio da viagem, ganho a vida, tem uma segunda chance, uma saída. Aqui é uma metáfora, né? O Luciano usa muita metáfora. Uhum. Eu uso menos, mas ele usa bastante. Essa música é do Luciano, né? Ele passou por uns problemas, né, cara? De separação, perdeu a irmã, cara, um tempo atrás. Depois perdeu a mãe e o pai, né, cara? Tipo, em questão de Nossa. 5 anos, o cara perdeu as 3 pessoas da família dele e ainda se separou da mãe e do filho dele. Então, o cara teve que ser muito forte, assim. E aí acabou escrevendo essa aí também, mais algumas outras, né? Tem a Para Sempre, que é uma coisa mais direta sobre a irmã dele. Mas ele usa bastante metáfora. Essa música fala um pouco sobre isso que ele viveu. Eu fiz uma ligação dessa música com A Esperança Não Morreu, que a impressão que dá é que é uma esperança renovada depois de uma turnê gigante, né? Que você fala de cantar por todo o país e tudo mais, né? É, essa letra eu que escrevi. É mais isso mesmo, tipo, que eu quero ir pra estrada e ver... Tipo, assim, a gente tava escrevendo um disco novo, né? E eu tava ansioso pra ir pra estrada pra mostrar esse disco pra todo mundo que segue a gente. Então, é uma letra mais... Pode ser só um pouco clichê, né? Que tem muita banda que faz assim, mas... É uma música pros fãs mesmo, sobre estar na estrada. É aquele clichê legal, sabe? Que toda banda tem, mas eu quero ter uma também. Então, e tem frases boas, né, cara? Esperança Não Morreu é uma frase bem legal. E eu gosto dessa música também. É legal o quanto que ela fala sobre esse clima, né? O clima do show do CPM, né? Ela não é nem de longe uma das mais fortes do disco, mas é uma música legal pra estar ali. Tem uma frase que é legal também, que procura escutar aqueles que não medem forças pra melhorar a cultura do seu país, né? Porque, tipo, eu não sou nenhum intelectual, né, mano? Não, nem tô aqui pra isso. Uhum. Mas eu tenho uma mensagem positiva pra passar pra quem me segue, pras pessoas que estão me conhecendo agora, ou que, sabe, pra quem vai me conhecer, pra quem curte o som, enfim. Mas eu acho que a nossa cultura tem emburrecido demais, né? Não tô nem falando só em questão de educação, mas na questão artística mesmo, né? Tipo, os grandes meios de comunicação dando muito ibope pra música vazia, sabe? Todo mundo tem o direito de fazer o que quiser, mas eu acho que pro público é perigoso, sabe? Tipo, não evolui, porque você vê artistas todos eles iguais, de um estilo só, em todos os programas de televisão, sabe? As rádios, poucas rádios tocam rock, sabe? O país, cara, parece que careteou, né, cara? Não sei, mano. O Brasil, em vez de evoluir, ele tá andando pra trás, culturalmente, né? Essa música, tipo, eu quis dizer um pouco isso daí. Vai pro show, vai se divertir, mano. Levanta a mão pro alto aí, fecha o punho aí, tá ligado? Tenha vontade de viver, de fazer as coisas. Bota pra fora aqui, vai no show, mano. Sabe? Entra no mosh pit ali, cara. Agita o show. Xinga quem você quer xingar, mano. Bota pra fora, sabe? Isso faz bem pra alma. Em vez de ficar na internet falando bosta de todo mundo, sabe? É mais ou menos por aí, cara. Eu queria estar na estrada pra mostrar esse disco pro público, pra falar com eles. E muita gente nem ouviu o disco. Eu acho que foi isso que me chamou a atenção nela aqui. Porque eu tava ouvindo a discografia inteira e tal. E eu acho que ela tem uma conexão com a música CPM 22, que tá no disco anterior, né? Depois de um longo inverno. Tem sim. Ali é um agradecimento, né? Uhum. Porque a gente tava fazendo 15 anos de banda quando eu escrevi essa música. Era um agradecimento mesmo. Foi uma das poucas músicas que eu escrevi nesse disco depois de um longo inverno. Eu não tava numa fase muito legal também. Tava muito na noite também. E, sabe, meio loucura demais. E... sei lá, tava meio de saco cheio de tudo, sabe? Sim. Não tava afim de escrever disco, não tava afim de escrever música, não tava afim de fazer nada. Tava meio numa fase meio ruim, assim, da minha vida. saindo muito, bebendo muito, sabe? Uhum. E eu acabei escrevendo poucas músicas, mas essa foi uma delas. E é uma música que eu tenho muito respeito, que eu gosto muito, sabe? O clipe é muito legal, o clipe dessa música aí. Seis cenas da estrada e tal. É uma celebração da banda, no fim das contas, né? Assim, você fala muito de amizade. Tem uma hora que você fala na letra, né? Ó, a gente tá aqui de novo, esse é o sétimo disco, né? Isso, é. Porque fazia um tempo que a gente não lançava disco, né? A gente tinha lançado o Cidade Cinza em 2008. Depois, esse aí foi em 2011, né? Fazia um tempinho que a gente não lançava. A banda tava fazendo 15 anos. Era o sétimo disco. Sei lá, foi as ideias que veio na minha cabeça. Então, uma frase que eu acho legal também, que é uma influência no FX pra caralho, né? O Solinho é uma influência bem no FX também, daqueles jazz que eles fazem lá. Então, a frase que muita gente pode não achar, não ter entendido o sarcasmo, mas ela tem. Que, tipo, falam que a gente é uma banda pouco politizada e tudo mais. Às vezes não entende, a gente realmente não é uma banda politizada como o Dead Fish, por exemplo, né? Mas a gente tem o nosso teor político dentro do nosso som. Eu acho que o artista, não, tudo que envolve o artista é que você tem que analisar, não só o que está escrito nas letras, né? Tipo, eu me coloco numa entrevista, você tem que ver como é que a pessoa se coloca e aí que você analisa como é que é o artista, né? Mas enfim, aí tem uma frase que fala: não viemos para revolucionar, só que agora não tem como ignorar. Que é uma banda de verdade, tá ligado? Então, ali foi uma frase que eu usei um certo sarcasmo ali, tipo, que a gente não veio aqui pra mudar a música brasileira, mas também, pô, tem que ser respeitado, sabe? Porque não é à toa que a gente, tipo, na época era 15 anos de banda, agora estamos prestes a completar 24 anos, né, mano? 24 anos. É, você pode gostar, não gostar, respeito todo mundo, sabe? Mas também exige o respeito, sabe? Tipo, não vem falar que o bagulho é vazio, sabe? Porque não é, mano. Desculpa, mas não é. Você pode não gostar do estilo, você pode não gostar das letras, não sei, enfim. Cada um gosta do que quiser. O mundo é livre. Só que, meu, tipo, você tem que respeitar uma banda que faz punk rock em português durante 24 anos nesse país que realmente não consome esse tipo de cultura, né, cara? Ainda mais nas duas últimas décadas. Pois é, cara, é muito louco isso, porque eu só me toquei que o CPM 22 é uma banda veterana no meio dessa pesquisa. É, mano, mas é porque, assim, então, passou rápido. Ela é veterana na idade, mas é uma banda que tem não só a retórica, né, e o estilo, mas o som que a gente faz vem da atitude juvenil, né, cara? Tipo, é uma coisa jovem, mano. É uma coisa de muita potência, assim, cara, sabe? Tipo, apesar de que, meu, a gente tá com tudo por volta dos 40 anos, hoje isso é jovem, né? Tipo, talvez sim, na geração passada, 40 anos era velho, mas hoje não. Isso mudou também, né? Mas você ouve o Bad Religion tocando, você vê, pô, os caras estão de cabelo branco tocando punk rock, sabe? E o espírito é jovem. Sim. Tem um trecho dessa música que você fala assim, depois de tanta amizade, tapetes puxados, a chama ainda não se apagou. É, portanto, isso aí é treta de empresário, né, cara? Tipo, ex-integrante, essas merdas que passam, os calotes que a gente já tomou na vida, sabe? Pois é, aí tem uma outra música nesse disco que é Abominável, que tá na cara que é sobre isso, né? Com certeza. É de alguém especial ou é, tipo, pra todas essas pessoas? É pra todas as pessoas, mas tem alguém especial, sim. Mas é pra todo mundo que é abominável, mano. A real é essa. Sim, mas você pode falar quem que é? Alguém especial? Você já falou isso? Quem conhece a nossa história sabe quem é. Sei. Prefiro não falar porque não quero dar mais pano pra manga. mas ela é uma música... Ao mesmo tempo que ela fala, parece estar celebrando o fato de que, cara, você superou esse cara. Sim, tamo livre, né? Mas assim, ela também tem essa pegada meio no FX, sabe? Aham. Ela é sarcasmo puro. É, era isso que eu tava falando, porque ao mesmo tempo que você tá falando mal do cara, ela não é raivosa, né? Ela é um lance assim, tipo, cara, beleza. Não, então, esse disco, como a gente viu do Cidade Cinza, um disco mais fechadão, mais cinza mesmo, sabe? Eu gosto pra caralho do Cidade Cinza. Pra mim é um dos melhores discos da banda, o Cidade Cinza e o último agora, Só de Sacrifício. Mas, meu, ele era um cara, ele não tinha nenhuma veia comercial, tipo, a gravadora cagou pro disco, apesar do disco ter ganhado o Grammy, né, em 2008, uh-huh, como disco de melhor disco de rock. Mas era um disco mais fechadão mesmo, sabe, com afinação baixa. A banda também tava, meu, tipo, o Wally tava saindo da banda, a gente tava, meu, meio de saco cheio um do outro. Mesmo depois de tudo isso aí, o disco ficou bom pra caralho, tá ligado? Mas é um disco mais fechadão. E o Depois de um Longo Inverno é um disco que a gente falou, mano, vamos tirar essa nuvem, cara. Vamos abrir. Você vê a capa, né, cara? Tipo, os coqueiros, os bagulho. A gente falou, mano, o que a gente pode trazer aqui, dar uma animada no disco? Ah, a gente falou, conversei com o Luciano e tal. Ele falou, mano, vamos meter uns ska, mano, no disco. A gente nunca fez isso, a gente gosta pra caralho. Daí a gente usou essa influência. Aí, consequentemente, o disco ficou mais pra cima, né? Uhum. Mesmo eu não tendo uma fase boa ainda nessa época aí, mas o disco ficou pra cima, tem uns ska, tipo, A Vida ou Morte é uma música do caralho, tá ligado? Tem essa CPM 22, tem uma música que eu gosto muito, que é a Março 76, que conta um pouco da minha história. Pô, é bem legal a música, cara. E ela tem esse clima ensolarado, assim, que você falou, né? É, ela tem uma banda que a gente gosta que chama Balsam Souls, que é... Essa música é muito influenciada por essa banda, assim. Ok, vamos falar do Cidade Cinza, que você tava falando aí. Puta, vamos. Adoro falar sobre esse disco. eu tinha até anotado isso aqui, né? Que esse disco ganhou um Grammy de melhor álbum de rock brasileiro. E ele teve umas músicas na novela também, né? Nas novelas da Record, né? Ah, ele entrou, acho que a Escolhas, Provas e Promessas. Sim. A versão acústica, se não me engano. Ele tem essa cara bem escura mesmo, assim, né? Ele é um disco mais pesadão, assim, mais dark, né? Mas é um disco foda. Mas é um disco do caralho, viu, amor? A primeira música que me chamou a atenção nesse sentido foi Estranho no Espelho, né? Que acho que tem a ver com esse clima, né? Você falando com o seu próprio reflexo e não reconhecendo, né? É uma loucura, cara. Essa música eu escrevi com o Koala, né, do Reitinho. É você se olhando, fazendo uma auto-reflexão a partir da forma que te julgam. É difícil de entender, mas dá pra entender. Você filtra isso e vê em que ponto as pessoas têm razão e em que pontos não, que você discorda. Então é tipo você falando com você mesmo. Mas quero ir com você pra bem longe daqui. É você no mundo, foda-se, cara, sabe? Tipo, se saia, tá ligado? Aham. Uhum. Se retire de lá pra um lugar melhor. É tipo, é uma loucura. É que música é foda, né? Você tem essa aspiração às vezes, né? Mas é mais ou menos isso. Que dá pra explicar, pras pessoas até ouvirem pensando nisso, é como você se enxerga a partir do jeito que as pessoas se julgam, entendeu? Como se alguém te chama atenção, você fala, pô, é, você tem razão. Ou não, sabe? Tipo, mais ou menos por aí. Entendeu porra nenhuma, né? Deu pra entender. Na verdade, o título explica um pouco, né? Você tá se estranhando, você tá se olhando no espelho e se estranhando, né? Se avaliando. É, então, é tipo, é uma autorreflexão. Pra quem é você, tá ligado? Tipo, quem você vê quando se olha. Quem você vê quando me olha. Tá ligado? É muito louco, mano. O Koala é muito doido nessas coisas, assim, né? Então as viagens, mano. Tem a ver com o momento da banda também, né? Não sei se é proposital ou não, mas a impressão que dá é essa, que tem a ver com esse momento da banda de tá gravando esse disco. Parece que a banda tá mudando de fase, assim, na vida, sabe? Então, ali não era nem fase. Aqui, a gente tava meio, tipo, a gente tava muito na estrada, né? Com Felicidade Instantânea. A gente fez, né, praticamente 250 shows dessa turnê, cara. Foi muito show no Felicidade Instantânea, né? Que as músicas estouraram demais, Um Minuto para o Fim do Mundo, Irreversível. E a gente via um puta sucesso do trabalho, mas ao mesmo tempo muito desgastante, assim, entre nós. O Oli começou a dar uma... No meio da turnê, ele começou a ficar de saco cheio também, falar, mano, não sei se eu quero mais isso, tal, não sei o quê. E aí esse disco veio em cima disso tudo, assim, sabe? Foi depois de uma turnê muito, muito cansativa, e com, sei lá, o fundador da banda, um dos principais membros da banda, tipo, se questionando se estava afim ou não, se quisesse de continuar. Então foi um disco meu, e a gente também... Meio já em fase final, com o Bonadio ali, já também não se entendendo muito. Foi um disco num momento difícil, assim, de compor. Mas eu vesti a camisa e falei, mano, eu vou fazer esse disco. E o Oli mesmo, não estando tão bem, assim, com relação ao que ele queria, ele fez altas bases, cara. Ele fez boas bases pra esse disco. E eu falei, mano, eu chamei, puxei pro meu lado e falei, mano, daqui eu vou fazer esse disco. Eu tô afim de fazer. Mano, eu gosto pra cara dessas bases, eu vou fazer umas músicas foda. Aí escrevi, cara, mesmo que em parceria, né? Uhum. Mas, pô, encabecei várias letras, tipo... Uma das que eu mais gosto é o Mil Motivos. Tem a Tempo também. Puta, eu gosto do disco inteiro. Esse disco eu acho foda. Maldita Herança, Fudida também. Gosto da Ano Que Vem Talvez. Tem músicas bem boas esse disco. Só que é claro, é um disco, tipo, nada comercial, né, mano? É, ele é bastante... Mil Motivos era uma letra que eu tinha separado aqui pra gente conversar também. É, essa é foda. Ah, e além de tudo isso, eu tinha acabado de me separar também, né? Foi bem nessa época aí, sacou? Entendi. A vida de todo mundo é assim, cara. Tem altos e baixos, claro. Uhum. Só que o artista tem a possibilidade de externar isso, né? Então, é legal explicar, sabe? Tipo, porra, a gente tem um cronograma, a gente é uma banda profissional, é o nosso trabalho. A gente tem também que compor um disco em momentos ruins das nossas vidas, cara. Tipo, não tem jeito, tá ligado? Que os momentos ruins, eles possam impulsionar você a externar isso pra, tipo, eliminar mesmo. Pra, tipo, trazer coisas positivas. Você é preciso tirar, né? Jogar pra fora. Por isso existe o psicólogo, entendeu? Aham. Uhum. Para as pessoas poderem externar aquilo que tá incomodando. E isso tá bem na cara, assim, né? Isso que você falou, assim, do disco, o momento é diferente, né? Até o próprio título fala aí, Cidade Cinza, né? Ele tem essa cara. Mas ele é um disco também que tem umas passagens sobre São Paulo, né? Tem a própria música Cidade Cinza que fala sobre São Paulo. Um pouco desse clima cinzento desse disco se dá também ao fato de a gente ser uma banda paulistana e viver todos esses dramas numa cidade também que tem seus problemas e que interferem diretamente no seu dia a dia, né? Então, isso também tá no disco. Eu acho foda isso. Você deixa o disco autêntico. Cidade Cinza é a cidade de São Paulo. Um disco que tem... As músicas falam sobre esse clima de... Sim. São Paulo, sabe? Tipo, é muito louco. Se você parar pra pensar depois que passa, acho incrível a gente conseguir fazer isso naquele momento que a gente tava vivendo, com tudo que a gente tava vivendo, numa cidade, meu, que te engole se você vacilar, sabe? Tipo, isso tá no disco e acaba se tornando uma obra, cara. Fica positivo no final das contas. É, e tem a ver porque você consegue perceber a beleza disso, né, cara? A beleza de São Paulo. Eu morei em São Paulo 15 anos. Você é da onde? Eu sou de Brasília, nasci em Brasília. A Brasília tem esse clima também um pouco. É mais ensolarado. Não o clima de São Paulo, mas é um clima de Brasília também. As bandas de Brasília conseguem colocar isso dentro dos álbuns, mano. O clima de Brasília. É, consegue, cara. Mas Brasília é foda. Eu amo Brasília, cara. É foda. E eu falo tanto que faz parte de mim, assim. Mas eu fui, depois de adulto, assim, quando eu tinha 20 anos, eu me mudei pra São Paulo. E morei lá 15 anos. Faz alguns anos eu me mudei aqui pra Miami. E quando eu vou pra São Paulo, eu fico maluco, cara. Porque eu consigo ter a sensação de, cara, que cidade foda. Que fudido que é você tá aqui, cara. É, não para, né, mano? Você quer comer uma pizza 4 da manhã, você consegue. Você consegue. Cara, qualquer coisa que você quiser fazer, você faz, meu, de qualquer hora do dia, entendeu? Isso é foda. Isso eu acho animal. Não, pois é, e você consegue, e mesmo com todos os problemas, você consegue enxergar a beleza por trás disso, que eu acho que é um pouco disso que você tá falando, né, cara? Foda-se que a banda tá num momento ruim. Tem um compromisso, a gente vai fazer um disco e ele vai ficar bonito também, a seu modo, né? Tem que ficar. Tem que ficar. Eu quando me envolvo com o trabalho, também eu vou de cabeça, mano. Eu não vou porque pensando, tipo, se vai vender, se vai estourar o prazo de entrega. Eu quero que se foda. Eu vou fazer do meu tempo, do meu jeito. Mas vou fazer, tentar fazer o melhor que eu puder, cara. Minha vida é assim. Igual o Luciano, cara. Pô, perdeu várias pessoas importantes da família, a família inteira dele, né? E o cara nunca saiu da estrada. O cara nunca abandonou o trabalho, sabe? Tipo, a vida segue, cara. E a gente tem que ser assim, cara. Em tudo na nossa vida. Pode deixar ser consumido, senão você morre, cara. Uma outra música que me chamou atenção nesse disco, e eu acho que tem a ver com tudo isso que a gente tá falando, é Reais Amigos. Por mais que ele seja um disco mais dark e tal, e igual a gente falou quando a gente tava falando de Abominável, né? Tem muita música do CPM22 que é um recado, assim, tá falando pra um momento de tapete puxado, igual a gente tava falando. E aqui é o contrário, né? Vocês estão, tipo, enaltecendo quem tava junto, né? Quem não fez isso. É, a gente tem essa coisa, né? De... Nossas letras são coisas que a gente vive de verdade, mano. A gente não fica criando ficção. O Reais Amigos, essa música era antiga, essa base aí, cara. E ela já chamava Reais Amigos, só que ela era tipo, boa em 95, 96. Daí teve que transformar ela, readaptar ela pra ficar à altura de uma, sabe, de uma banda como CPM, sabe? Tipo, ela foi feita por nós, foi feita por mim, mas ela era muito simples, sabe? Tipo, ela era bem mais curta do que ela é agora. A letra era bem menor. A gente falou, pô, essa base é do caralho. Ela chamava Reais Amigos, mas eu reaproveitei umas 4 frases só da letra antiga e fiz outra em cima, mas dentro da mesma ideia. Então ela já teve a versão dela em 97, se não me engano. Só que ela nunca foi gravada. Ah. Aí no Cidade Cinza a gente buscou aquela base. Falei, pô, ali, cadê aquela base lá, mano? Falei, pô, vamos reativar? Isso acontece muito, cara, de uma música não servir numa época e em outra época ela servir. A Um Minuto para o Fim do Mundo é uma base, cara, que o Oli me mostrou antes de a gente gravar a segunda demo em 98. Uhum. Aquela base de introdução no baixo, aquilo ali ele já tinha mostrado pra mim em 97, 98. Aí ficou lá guardada. No Felicidade Instantânea, a gente tava fazendo as músicas. Daí eu falei, mano, cadê aquele riff lá, tal, daquela época? Daí, puta, fez introdução no baixo lá, puta, falou, é isso. Aí pegou, e a gente fez. Aí o Cola pegou e fez a letra linda que ele fez e virou o que virou. Doideira, né, mano? É, pô, demais. E eu reparei isso, olhando a discografia toda, eu reparei que isso... Aconteceu algumas vezes de algumas músicas que eram conhecidas ainda da fase underground, assim, da banda, antes de ter gravador e tal, que foram sendo gravadas nos discos mais da frente, né? Foi, na verdade, no Chegou a Hora de Recomeçar, a gente gravou Peter, Garota da TV, aí no Ao Vivo a gente gravou Light Blue Night, uhum. E agora no acústico a gente gravou Ela Vai Mudar e Alguns Quilômetros de Lugar Nenhum, entendeu? Então são músicas que a gente acaba trazendo, isso mostra um respeito, um carinho, sabe? Tipo, por mais que tenha uma simplicidade da época, né? Nas frases e tal, com o verbo no infinitivo, sabe? Coisa de banda nova mesmo. Mas as músicas são verdadeiras tanto quanto as que vieram depois, sabe? Então, você joga lá, como eu falei antes, cara, na entrevista. Você tá no show, você coloca essas músicas uma do lado da outra, com a mesma pegada de hoje, com essa formação de hoje, elas se encaixam. Então, é legal isso, né, meu? Tipo, é um privilégio você não ter vergonha de nenhuma música que você gravou, tá ligado? Você pode não gostar de uma ou outra. Tem música que eu não gosto, mas... Vergonha não tenho de nenhum. Pô, cara, essa é uma frase que nunca ninguém tinha falado pra mim. É um privilégio você não ter vergonha de nenhuma música que você gravou. E é verdade, é um puta privilégio. Mas não é que, mas era que eu adoro todas. No primeiro disco tem uma velha história lá, a música meio Beatles lá, não acho legal, mas não tenho vergonha dela, sabe? Sei. Mas aí quando eu ouço também não me incomoda. Acho que na época tava legal, tá ligado? Vamos voltar pro começo da banda aqui. Eu quero voltar lá pro primeiro disco, que, cara, os três primeiros discos do CPM22... É só hit, né, cara? A gente podia escolher um e fazer o programa só dele, se a gente quisesse. Então eu vou falar do primeiro hit, que é Regina Let's Go, que é um hino, né, cara? melodia, arranjo, guitarra, bateria. A bateria é uma aula. Quando vocês fizeram essa música, vocês sacaram assim, tipo, cara, tá aqui, a gente fez um hit aqui. Mano, eu fiz essa música aí, cara, em 97. Aham. Não, 98, depois da primeira demo. Era, a demo era só Let Blue Night, Anteontem, Garoto TV, Peter e Alguns Quilômetros, era isso. Assim que a gente lançou essa demo, de 98, que a menininha com os olhos furados lá, com o espeto. Sim. É, assando o olho, o próprio olho na fogueira. A gente, a primeira música que a gente fez foi Regina Let's Go. A base era do português, né, do Portoga, primeiro baixista. E aí eu fiz essa letra, né. Tinha acabado de terminar com a namorada que eu tinha na época, que chamava Roberta. Uhum. Mas o Oli, a apelido era de Regina, sei lá. Ah, entendi. Que ele falava que era Regina e o Celcinho, sei lá, o nome que ele inventou pra mim, nem era esse, sei lá, algum nome assim. Sim. Sabe, tipo, ah, casal de tiozinho, Regina e Celcinho, alguma merda assim que ele inventou. Aí ficou esse nome, cara, de Regina, Regina, daí... Cara, se chamar só Regina, meio cafona, né? Sim. Aí falou, põe Regina Let's Go e mano, vai ficar legal. Daí ficou Regina Let's Go. Então, as frases muito loucas, ela. E muitas vezes eu pensei em tentar falar o que eu nem sei de coisas que eu já quis saber. Tipo, é porque a gente tinha umas treta meio sem sentido, sabe, na época. Sim. Eu e a mina, tipo, umas discussão muito idiota, sobre nada. Aí eu fiz essa frase. E muitas vezes eu pensei em tentar falar o que eu nem sei, porque estou discutindo sobre coisas que eu nem sei por quê. Tipo, por que a gente tá discutindo essa idiotice que eu nem sei de onde você tirou e eu nem sei como argumentar. É mais ou menos isso. Sei. É, não, agora que você falou, fica muito clara a música, porque todo casal tem esse tipo de briga, né? É normal. Briga idiota, sem sentido. Agora, quando vocês fizeram, vocês sacaram que, putz, a gente fez um hit. Tá aqui, porque é impressionante, cara. Na verdade, cara, eu não falei dessa música um hit. Eu pensei assim, cara, a gente tá fazendo um som que não tem no Brasil. Hardcore melódico em português. Uhum. Essa linha mais melódica e com letras cotidianas mesmo, não tinha, né, cara? A gente começou a fazer, então a gente viu uma possibilidade de alguma música virar hit, mas eu não fiz Regina Let's Go, eu falei, é um hit. Nem fudendo. Nem de longe passou na minha cabeça isso. É, mas é, cara. Tudo bem que a gente já ouviu a música muitas vezes, né? Porque ela fez muito sucesso ao longo dos anos todos e tal. Beleza. E já faz muito tempo, mas se essa música fosse do Bad Religion, se ela fosse do NoFX, se ela fosse do Blink-182, ela seria um hit dessas bandas, entendeu? Isso que eu quero dizer. Porra, obrigado, mano. Uma honra isso. É porque ela é influenciada por hits dessas bandas, né? Sei. Tipo, talvez seja por isso, né? Ela é bem face-to-face, na verdade, né? Que é uma outra banda que eu piro também. Eu tava na dúvida de perguntar isso, porque eu não queria pisar em calo nenhum aqui. Eu senti que eu tenho uma abertura pra perguntar isso, vou perguntar. O que você acha do arranjo com violão? Porque eu acho do caralho. Eu acho foda. Eu gosto, cara. Mas é que as pessoas não sabem. Tem uma banda que chama Swingin' Hunters. Uhum. Que é uma banda fodida punk, mano. Aí, americana. Ouve aí, Swingin' Hunters. E os caras têm isso. Tem banjo, tem violão. Banjo em algumas músicas, né? Mas eles têm violão junto na base. É, de músicas punk rock. Então, e na época, cara, quando a gente assinou com o Rick, ele usou muito aquele disco do Green Day Warning. Uhum. Como referência pra de sonoridade e tal. Sei lá, era o gosto do que ele tinha ali na época. Também eu não concordei tanto, mas eu acho um bom disco também. Uhum. Bom deixar claro isso, eu gosto de Green Day. E eles usavam bastante violão. Ele falou, pô, legal, mano. Tipo, é bom pra... Sei lá, o Rick teve uns argumentos dele que eu até concordo também. Ele falou, mano, é bom pra entrar nas rádios e tal. Tipo, vai ser legal. Mas a gente falou, beleza. Então a gente mostrou essa banda, o Swingin' Hunters, que é a banda que a gente gosta. Falou, ó, usa isso como referência, então. Sabe, o violão nesse volume e tal. Eu acho do caralho. Pô, acho foda. É, eu ouvi a versão anterior e ela é muito boa também. Assim, eu acho que a música teria performado do mesmo jeito que ela performou, sem o violão. É, também. Mas isso aí foi uma coisa de produção mesmo, de ideia de produtor. E que a banda aceitou, achou legal também. Falou, vamos gravar. Se não ficar bom, a gente tira. Foi mais ou menos assim a ideia. E ficou bom e ficou, cara. Não teve problema também. E ficou bom, cara. É legal demais, cara. E o Mundo dá Voltas, que é outra música desse disco, né? Que depois voltou no outro disco pela gravadora e tal. Também tem essa pegada, né? De ser um puta hit hardcore, assim, igual você tava falando. Pô, tem a ver com os outros hits hardcore do mundo, assim. É, porque a gente tava ouvindo muito isso, né, cara? Essas bandas são... É muito rica em melodias, né? Tipo, cara, essa geração aí, o Pennywise, o NoFX, o Bad Religion, o Melancholy, essa aí, o próprio Swingin' Hunters. São bandas que trabalham muito a melodia, né? E, então, melodia, consequentemente, traz refrão. E com uma letra bem escrita em cima de uma base legal, com melodia boa e refrão, vira hit, cara. Não é uma fórmula tão simples, mas também não é tão difícil de entender, sabe? Aham, Se você pegar uma banda que te gosta, Social Distortion, qualquer música dessa banda, que é uma banda punk, pode tocar em qualquer rádio do país, mano. Pode ouvir aí, porque é muito rico em melodia. Verdade. É porque esse punk, o punk rock americano, principalmente esse californiano, ele vem muito do country antigo americano, sabe? Sim. Na questão de arranjos, harmonia. Tipo, essas bandas gostam de Johnny Cash, sabe? Hank Williams, Pharoah Young, artistas dos anos 40, 50, 60. Tipo, se você for pegar a melodia da Esperança Não Morreu, ela é uma música que ela tem uma pegada meio country antigo, sabe? Sim. meio Johnny Cash, essa parada, porque as bandas que a gente foi influenciado e ouve, essas bandas também ouviram esses artistas. Então, consequentemente, isso aí tá na sonoridade do punk rock californiano, né? Sim. O punk rock, ele tá muito ligado também ao rockabilly, né? Que tá ligado ao blues, que tá ligado ao country, né? Isso, exatamente. E tem muita melodia, bastante refrão, né? Uhum. E, consequentemente, músicas que soam bem no ouvido e acabam virando hit, né? Mas eu acho que tem uma outra coisa em Mundo da Voltas, que é o tema motivacional, assim, né? Era uma música mega motivacional. Eu tinha uma banda autoajuda, né? Eu ia falar isso, assim. Isso é um tema meio comum nas letras de vocês, essa. A gente gosta de passar positividade, né, cara? Tipo, extrair o que há de melhor numa situação adversa. Essas músicas, elas foram feitas quando eu tinha de 20 a 25 anos. Então, tem um espírito muito, muito jovem, né, cara? Nessas músicas, né? No conteúdo delas. Então, tem aquela vontade de virar o jogo do jovem, sabe? Aham. Por isso que ela é motivacional, igual você falou. Pois é, eu tenho uma playlist aqui só de músicas motivacionais, que é pra quando você tá se sentindo meio assim, meio na dúvida, sabe? Assim, tipo, essa é a playlist pra energizar, e o Mundo da Volta é a primeira música. Todo dia eu recebo uma mensagem falando que, cara, essa música me ajudou, sei lá o quê. Porra, essa música parece que foi escrita pra mim, tô vivendo isso, essa música tá me ajudando, me salvou da depressão. Cara, eu recebo mensagem diariamente sobre isso, sabe? Não sobre o Mundo da Voz, mas sobre várias outras músicas. Isso é um lance do rock, né, cara? A maneira como a letra se encaixa numa música de rock. O rock é jovem, igual eu tava falando antes. O rock é jovem, e o jovem, ele quer virar o jogo, ele quer vencer, ele quer excluir tudo que é de ruim, sabe? Ele é positivo, ele é otimista. Então, consequentemente, as letras são motivacionais, né? Agora, se eu ficar escrevendo letra deprê aqui, o negócio vai se matar com ouvindo meu som, né, cara? Não é esse o objetivo. Mas tem uma outra coisa também, que era o que você estava falando quando a gente estava falando de Estranho no Espelho, que é assim, o rock, ele não tem um lance de, igual tinha no blues, assim, mais antigo, de contar uma história do começo ao fim, né? Então, a maneira como você coloca as palavras na melodia e tal, ela é mais aberta, ela é mais ampla, então é muito fácil a pessoa se identificar, né? Dizer assim, putz, a música foi feita pra mim. É porque não dá tempo, né, cara? No blues você consegue escrever uma letra do tamanho de Faroeste Caboclo, né, mano? Mas uma historinha, Cara, você toca a base quanto tempo você precisar, igual rap. Uhum. Uma música de 2 minutos e meio tem que ser muito breve, cara. Você tem que ser rápido. Então, tem que se adaptar a essa fórmula. Não tem jeito. É verdade. É uma boa maneira de colocar. Agora, uma outra música dessa época, indo pro outro disco. Tem uma outra música que é um mega hit, que é Tarde de Outubro. Começa com uma frase que eu acho mega forte, cara. Que é, peguei minhas coisas, fui embora e não queria mais voltar. É sobre uma história real isso? É específico? Ou é um sentimento? Cara, eu tava esperando o Wally passar na minha casa. A gente tinha decidido, junto com o Rick lá, com a gravadora, que a gente ia regravar 7 músicas e fazer mais 7. E aí eu tava esperando o Wally chegar em casa. Ele desceu do carro, tocando com a guitarra e cantando a primeira frase, né? Tipo, eu falei, porra, legal. Daí entrei no carro dele, fui pro ensaio. Aí já fui escrevendo mais umas coisas. Aí no outro dia eu terminamos a letra. Acho que eu terminei, cada um escreveu um pouco. Você escreveu essa música no carro então, cara? A música inteira não, mas umas frases sim. Eu já escrevi letra em tudo que é lugar, no chuveiro. A Regina Let's Go foi no chuveiro. Eu tava, cara, cantando a melodia assim, cara. Porque na época que a gente tava compondo, eu fico com as bases tudo na cabeça, né? Aham. Uhum. Meu, é mesmo que você não queira. Tá tão enfiado no trabalho ali, cara, que as melodias ficam tudo na cabeça. Pô, você tá no banho ali, você tá no carro, você vai tentando escrever, né, cara, de algum jeito. E aí, várias letras ou pedaços de letras foram compostas assim, ou acordando, ou, sabe, eu comecei na madrugada e eu terminei no banho, tipo, nossa, caralho, assim, tipo, a Perdas, cara, que é uma música do acústico. Sim. Tipo, fiz ela praticamente no banho. Eu peguei, já saí correndo, caralho, pra não perder a ideia, escrevi. Porque você fica martelando aquela coisa na cabeça, você tá no banho ali, meio moscando, né? Aí você vai cantarolando, mano, as coisas. Aí vai vindo umas frases e fala, puta, é isso. Aí, de repente, às vezes uma frase que você faz que você gosta, por exemplo, o Mundo da Voltas, eu comecei pelo refrão. Eu vi que encaixava na entrada do refrão o Mundo da Voltas, e aí fala, mano, o tema tá aqui. A entrada do refrão é o nome da música, não tem erro, mano. Aí ela já puxou todo o resto, entendeu? É importante, assim, porque a molecada às vezes não me pergunta como é que faz pra achar uma fórmula, tá ligado? Não tem uma fórmula, você tem que achar dentro de você mecanismos que facilitem você a compor, né, cara, a escrever um livro, aquilo que você deseja. Eu faço isso, tipo, puta, mano, é um quebra-cabeça, né, tem a base ali e tal. Porra, o Mundo da Voltas é um bom exemplo. Aí encaixava certinho a métrica, né, o Mundo da Voltas com a melodia que entra no refrão. Eu falei, caralho, mano, porra, sentado no refrão já é o nome da música, que já é uma expressão forte, né, cara, brasileira, assim, né? Cara, agora eu vou escrever tudo o resto em cima desse tema sobre aquilo que eu tava pensando. Por que eu tô falando que o Mundo dá voltas? Porque alguma coisa que eu passei ali, quando eu mais precisei, nunca mais ouvi você, me deixou na mão, sabe? Essas coisas? Sim. Aí você, pô, já tem uma música, já tinha o Mundo dá voltas, que não é qualquer música. Mas eu acho que tem uma certa fórmula aí, sim, que você mesmo falou, cara, que é contar a história do que vocês passam, assim. Tem muito isso na música de vocês, né? Ah, isso sem dúvida, mano. Você tem que fazer o que você vive, senão você vai complicar mais ainda. Você quer escrever uma ficção, se você é bom nisso, tudo bem, mas eu não sou bom de ficção, eu tenho que escrever coisas que eu sinto. Tipo, às vezes eu tô no carro, assim, eu escuto CPM, mas não tanto, claro. Uhum. Mas, meu, às vezes eu tô no carro ali, mano, eu falo, pô, tô a fim de ouvir esse disco, né? Cara, daí você, pô, eu tô ali, né, cara, ouvindo no carro, na estrada, assim, caralho. Porque eu gosto de ouvir muito na estrada, né? Sim. Aí, porra, mano, às vezes quando eu tô sozinho, né, daí você fica refletindo, né? Aí você ouve por outro ângulo, né, cara? Você ouve como se fosse um cara ouvindo o disco, não cantando, né? Você fala, caralho, puta, essa frase é foda, né, mano? Eu várias vezes já me emocionei com músicas antigas, sabe? Do CPM, assim, coisas, fala, caralho, mano, lembra dessa fase. Pô, essa música foi por causa disso, ó, que doideira, sabe? Tipo, é importante escrever coisas que você sente, mano. Eu tenho mais facilidade nisso. Agora, tem pessoas que escrevem contos incríveis, né, meu? Tipo, de terror, principalmente, os que eu mais gosto. Você falou de perdas e tem uma frase que eu acho maneiríssima nessa música, que é só o que me deixa puto. Primeiro que eu achei do caralho você colocar isso na música. É porque não cabia outra coisa. É. Só o que me deixa triste, só o que me deixa bravo. Só que não dá, não tinha. Só o que me deixa puto. Tipo, não tinha o que colocar, tá ligado? É isso que você fala, é? Me deixa puto, é isso aí. É simples, mano, é o dia a dia, cara. É, e aí você fala, não ter tido tempo pra dizer tudo pra você. Isso é um sentimento clássico, né, cara? Você não fala na hora e você fica pensando depois, né? É porque essa música é uma mistura de sentimentos, porque eu escrevi ela bastante em homenagem à irmã do Luciano, que tinha falecido lá bem naquela época, sabe? E também as perdas que realmente que a vida impõe pra gente, sabe? Tipo, mulheres que passam na sua vida e vão embora, que você amou um dia na vida. Eu comecei a pensar nisso, cara. As coisas que eu já gostei um dia, já amei. Não só em relação à mulher, coisas mesmo que você, sabe? Tipo, são perdas mesmo, né, cara? Um amigo que você perdeu, ou que morreu, ou porque a vida encaminhou o cara pro outro lado, sabe? Então eu me baseei em perdas. Eu me baseio muito em nome, né? Boto um tema ali e busco em cima disso. Mas aí eu tinha vários sentimentos bem à flor da pele nessa época, então essas frases elas vêm com muito mais força, né? Sim. Vamos falar do Chegou a Hora de Recomeçar, que também tem um monte de hits, né? Tem, ó, Desconfio, Dias Atrás, Não Sei Viver Sem Ter Você, Atordoado, que foi música da novela também. Cara, é muito hit. Não, esse disco foi quando ele começou com a abertura das composições de fora, né? Tipo, o Ricardo Galano, que é um cara que já compôs bastante letra comigo, né? Ele já fez a Revolução, fez a Perdas, fez a Esperança Não Morreu, mas ele fez a Dias Atrás sozinho, as outras foi tudo em parceria. Sim. A Dias Atrás ele fez sozinho. Ele tem uma banda que chama Não Há Mais Volta, uma banda bem legal, dos meus amigos, todos são meus amigos, meus irmãos, e ele é um puta compositor. E ele tem duas bandas, tem o Não Há Mais Volta e tem o Armada, também, que é ex-integrantes do Blind Pigs, que é uma banda foda. Sim, você sempre cita como influência também. É, porque são meus amigos e eu amo, mano. A banda é muito foda. Uhum. Pra mim é uma das melhores bandas nacionais. Band Pigs e o Porco Cegos, né? Que são a mesma banda. Legal. E aí teve essa música de Dias Atrás, que é dele, e teve a do Koala, Não Sei Viver Sem Ter Você. Duas músicas muito hits, porque a gente também, cara, a gente tinha feito o disco independente, compôs o disco inteiro, aí depois já compôs as músicas novas do CPM22 e já veio outro disco na sequência. Cara, a gente não é uma máquina de fazer música também, né, cara? A gente deu essa abertura pra artistas que a gente gosta, falar, mano, pô, vê aí se tiver uma música que tenha a ver com o CPM, que seja legal, a gente grava, mano. Estão precisando, tá? Porque a gente tá sem tempo, mano. Nessa época eu tinha muito esse lance do prazo, sabe? A banda era nova, a gravadora tinha o seu cronograma lá, a gente tinha que cumprir. Mesmo que, claro, não era uma coisa super rígida, mas, porra, queremos lançar o disco entre setembro e outubro de tal ano. Vocês conseguem? Vão fazer? A gente também tava com aquela vontade de manter a banda ativa, né? Banda no começo, o setlist do show era curto, né? Entendeu? A gente também tinha essa necessidade de fazer música. Mas como chegou a hora de começar, foi um disco muito encavalado com o CPM22, e que também foi encavalado com alguns quilômetros, foi uma coisa meio de momento ali. Pô, mas, pô, caralho, Ricardo, você tem uma música aí, mano? Pô, fiz essa aqui, mano, dá uma olhada na base. Caralho, é isso, mano. Pô, faz uma letra aí. Né? Fez e foi, né, cara? Koala, a mesma coisa. Ele mandou um violão e voz a Não Sei Viver Sem Ter Você e falou, mano, olha essa música, velho. Vamos gravar essa porra. São caras que estão no mesmo meio, sabe? A gente é uma banda que a gente considera pra caralho, gosta. Sim. Sabe? Até mais antiga que o CPM. O Japinha fazia parte, tocava com o Koala, sabe? E aí o Koala virou um puta parceiro de composição e é um puta brodaço. Mas foi uma coisa natural, assim, não foi, sabe? Quero comprar uma música sua, me manda. Não, foi uma coisa assim, meu. Cara, tem essa música, se liga, ouve aí. Quer gravar? Caras que estão no nosso rolê, no nosso dia a dia, a gente fazia shows juntos, entendeu? Não é aquela coisa assim, tipo, me mandam música direto aqui também. Cara, grava minha música. Não, é assim, cara, nem te conheço. Tipo, não sei o que você quer passar na música. Nesse sentido que eu tô falando que eu não conheço, sabe? Tipo, uhum. É mesmo você. Pô, estamos conversando agora. Você vai mandar uma música, não é assim que funciona, sabe? Sim. Eu vou cantar algo que tenha a ver comigo. E esses caras estão no nosso rolê, no nosso dia a dia, desde sempre. Por isso que foi gravado. É, tanto é que tem várias músicas em parceria de vocês depois, né? Depois a gente pegou e falou, mano, cara, todo artista grava música de outros caras, foda-se, vamos gravar. Se tiver a ver com a banda, vamos gravar. Hoje a gente tem feito menos isso, né? Mas se tiver uma música foda, a gente grava. Tô falando disso de mandar a música inteira. Mas uma parceria, tipo, pô, escreve a letra comigo, isso aí tem de monstro, a gente vai fazer sempre. É do caralho isso. É, muito legal, até porque dá um frescor, assim, né? Dá um outro ponto de vista nas coisas que vocês fazem. Sim, mano, você abre um pouco mais a mente, você tem outras ideias e você dá oportunidade pra outras pessoas também, né, cara? Uma música desse disco que me chamou a atenção é Vidas Que Se Encontram, que é uma música bem romântica, né? É. Ela é pra alguém especial, assim, é uma história especial? É pra uma amiga que eu tinha na época. Então conta aí, cara. Ah, mas, por exemplo, eu já dediquei essa música pra Mari, por exemplo, entendeu? Sei. Porque ela é uma música feita pra uma determinada mulher, mas não quer dizer que não sirva pra outras que você encontra mais pra frente, sabe? Não tenho nenhum problema de dizer isso. É, porque não é um sentimento no fim, né? Ela fala sobre você ter encontrado alguém, né? Essa vida que eu encontrei, ela já foi pra outro caminho, mas eu tô encontrando outras vidas. Encontrei a vida da Mari agora, entendeu? Ela faz sentido também. Essa aí é uma influência MXPX total, mano. MXPX, é, faz sentido. Tem tudo a ver. Tem uma frase que a música fala assim: naquela tarde que eu te encontrei, o mundo parecia somente eu e você. É um lance muito... É um pouco adolescente, assim, né? Mas é um sentimento muito... Mas esse é o lado bubblegum que eu te falei. Aham. O lado simplista do Ramones. Tipo, I wanna be your boyfriend, tá ligado? Aham. Tipo, lado Beatles, sabe? Tipo, essa inocência é legal, cara. Tipo, numa música hardcore é legal, não tem problema. A gente era adolescente na época, qual o problema? Mas esse é o ponto, assim, é legal porque tem... Não, e volta naquilo que você tava falando de ser uma banda jovem, né? De ser uma atitude jovem, assim, isso nunca se perde. Sim, mano, o punk rock é jovem, mano. O punk rock é jovem. É isso aí, isso nunca se perde. O rock é jovem, mano. As músicas do Kiss também são jovens, pô, tá ligado? Música dos anos 70, é verdade, é isso Sim, aí. Sim, mano. É isso aí. Não é música super cabeça, tem algumas que são, outras não. Argumento é uma música super cabeça? Não muito. Não muito, né? Acho que não. Era sobre uma situação ou era mais um sentimento mesmo? Que você... Era sentimento da época, né? Mas tem frases boas, né? Como é que é? Tipo, dá uma lembrada aí. Tente um dia se orgulhar de olhar pra trás, não volta mais. É, então isso aí, de não ter vergonha daquilo que você já fez. Acho que tem muita gente que, sabe, se envergonha do seu passado. É mais ou menos nesse sentido. Nessa época tinha muita gente falando que a gente tinha se vendido, que a gente tava numa gravadora grande, aquele papo idiota de sempre. Sei. É mais ou menos em cima disso. Tipo, não se deixa influenciar por pessoas, tipo, idiotas, sabe? E você se vende quando você, tipo, faz algo que não queira ou algo que vá contra os seus princípios. Não, tipo, você amplificar aquilo que você já vinha fazendo. Isso não é se vender. As pessoas falam isso, né? Como se você tivesse que ter um compromisso com o fracasso, né? Se você fez sucesso, é algo errado. Isso já fez sentido no começo do punk. Hoje não faz mais, tá ligado? E assim, cara, eu sou uma pessoa pública, uma pessoa conhecida. Tô indo numa gravadora mainstream de novo. Já tive também outras épocas. Já voltei pra ser independente. Mas em nenhum momento eu deixei de defender os meus ideais. Deixei de ter o meu posicionamento político. Em nenhum momento eu deixei de falar aquilo que eu penso. Eu sou aquilo que eu sempre fui. Antes de gravadora, durante, depois. Então, isso não é se vender. Se vender é quando você faz algo porque as pessoas querem por dinheiro, que você não faria se não fosse por dinheiro. Isso é se vender. Pois é, mas até porque essa ideia de que a gravadora vai pedir pra você não falar, isso é um negócio muito velho, cara, né? Ninguém faz isso. Cara, a gente trabalhou com o Rick Bonadio, que é o cara que tem mais essa imagem dentro do punk rock, tá ligado? Sim. Tem muitas ideias dele que realmente não tem nada a ver. Mas, cara, eu respeito. Outras eu não respeito. Uhum. Mas tem muitas ideias que ele deu que foram importantes pra banda. E, tipo, muitas coisas que ele deu que a gente não gostou, que a gente não usou. Isso foi conversado entre pessoas, olhando no olho e apresentando argumentos que justificasse você não aceitar aquela ideia. Sim. Ó, meu, tipo, não gosto disso. Acho que não é por causa disso, não, sabe? Isso sempre foi respeitado. Ninguém mandou eu me vestir, eu botar um sapatênis, mano. Tá ligado? O que eu tava te perguntando é assim, essa conversa, sabe? Essa fala, essa argumentação sobre... Isso é algo que incomoda você? Vocês pensam isso no dia a dia? Não, imagina. Eu tenho 43 anos, mano. Não tenho tempo pra isso. Não faz, né? Não faz isso. Porque, tipo, é um cara. Do mesmo jeito que chama de erro. Não, puta. Cara, eu aprendi a não dar ouvido pra idiota. Eu não tenho tempo pra idiotice. Eu vim pro mundo pra somar, sabe? Eu vim pra trabalhar, pra fazer minhas coisas, sabe? Pra me divertir, pra ser um cara direito, sacou, mano? Eu não vim aqui pra cagar regra ou pra atrasar o lado de alguém. Eu já me incomodei. Quando você é adolescente, você se incomoda. É. Mas aí você aprende a lidar, mano. Eu tô com 43 anos, velho. Não tá, né? Não dá pra se preocupar com isso, velho. Olha só, falta um disco pra gente falar, que é Felicidade Instantânea. Vamos lá. Que também uma coleção enorme de hits, né? Tem Um Minuto Pro Fim do Mundo, Irreversível. Tiveram duas músicas que me chamaram a atenção. Além dos hits todos e tal, duas músicas que eu queria conversar a respeito delas. Uma é Pensamentos Negativos, porque ela tem... É uma música que pegaram bem diferente, assim, do hardcore melódico, né? Ela é mais cadenciada, assim. Ela é meio grunge, assim, né? É, bem grunge. E tem um tema bem pesado, né? É, que na verdade, mano, o Felicidade Instantânea é um disco é um disco à parte, assim. Ele tem seu hardcore melódico lá, em algumas músicas, em várias, na verdade, só que é um disco que o Luciano e o Oli entraram numa pira de ter uma sonoridade diferente, mano. Baixamos a afinação, primeiro disco que a gente baixou a afinação, os temas são mais pesados. O Oli era meio bipolar, né, cara? Às vezes ele vinha com umas músicas meio felizes e outras triste pra caralho, né? E a gente ia moldando, né? Uhum. Mas o Felicidade Instantânea é um disco que tem muito essa carga do Oli. É muita cara do Oli esse disco, sabe? Sim. É o disco que mais tem a cara do Oli. Ele tava ouvindo muito Deftones na época, cara. Tipo, a gente ama Deftones, né? Eu piro também. Pô, a gente tava ouvindo umas coisas meio... mais deprê mesmo, tipo, os Smashing Pumpkins, sabe? Umas coisas que, além do hardcore melódico, né? E, cara, o Deftones dá pra perceber claramente aqui. Então, tem. Deftones tem no... Cara, Jovem Alcoólatra e Suicida. Tem umas influências em algumas músicas, né? Reflexões. Reflexões pra caralho também. Reflexões. Você tá com a voz distorcida, né? Essa música é boa, cara. Essa música é boa pra caralho. Pois é, cara. Eu acho essas duas músicas, Reflexões e Pensamentos Negativos, elas são tipo como um tesouro escondido ali, sabe? No meio desse monte de hits, assim. Porque elas são muito diferentes. Mas a última é legal também. A repetição, acho foda. Ah, puta. Essa música é foda. Essa música é animal. Essa música, se não me engano, a gente nunca tocou ela ao vivo. É mesmo? Que eu me lembro, não. Eu acho que pela escala, assim, pela tonalidade dela, ela é até um pouco mais feliz ainda, né? Ah, é um pouco. Mas o refrão não muito. A letra é muito legal falar com você sobre toda a discografia do CBM22, que eu espero que não esteja nem na metade. Pô, obrigado, mano. Foi legal pra caralho. A entrevista é legal, uma das melhores que eu já dei. Pô, obrigado, cara. E, mano, reitera aí pro seu público aí pra ouvir o último disco, mano. Que esse disco é do caralho, mano. O Suor e Sacrifício. Tem Apagar Pra Ver, que eu tava falando. Que ela fala sobre das diferenças que não são respeitadas, sabe? Tipo, ela começa assim, não sei se vou pagar pra ver. Se vou pra aquela ou pra essa direção. Nem sempre tem que haver um vencedor. Tipo, uma discussão. Você vê essas discussões que não tem fim. Principalmente na internet. Cara, você tem seu orgulho, você tem seu ponto de vista, eu tenho o meu. A gente não precisa se odiar por causa disso. Não tem que ter um vencedor nisso. Uhum. Daí fala, nem sempre tem que haver um vencedor. Talvez não pense igual a você, mas sempre respeitei suas decisões. A menos que ainda tenha algum rancor. Eu te respeito até o momento que você tem ódio de mim. Se você tá com ódio de mim, que se foda. Aí já não te respeito mais. Aí, tipo, eu ainda tenho em mente justiça e união. Sonho com um mundo bem melhor. Aí depois a segunda estrofe é foda. Aí já fala do outro lado, mais ganância, mais, sabe, tipo, hoje não acordei tão bem ao ver tantos problemas sociais. E fala um pouco também desse, uma crítica sobre esse lance de, não só político, mas também, tipo, de autoafirmação, né? Sim. Incessante busca por fama e poder. Todo mundo quer ser famoso. Não por um trabalho, porque quer ser famoso. Ou quer ter poder, sabe? Quer ser gangsta, quer ser dono. Sim. Tá ligado? Até quando teremos tantas guerras por petróleo ou religião? Que é uma coisa que me incomoda muito também. Não entra na minha cabeça isso. Por diferenças de credo, tá ligado? Eu sou agnóstico, eu não tenho religião, então isso não entra na minha cabeça. Nem eu. E essa discussão vai muito longe também, né, cara? Então, outro dia a gente faz um podcast só disso. não, mas o que eu tô falando é que as pessoas no Twitter conversando sobre isso, nas redes sociais, no Facebook, sei lá, isso vai muito longe, cara. Isso passa muito do limite. Claro. Que eu acho que é o cenário que você tá falando aqui, né, cara? E, tipo, esse governo, independente de você, de que lado você esteja, é um governo que eu acho que é perigoso porque usa muito a religião como base, sabe? Tipo, eu acho que não é justo você usar isso como base de um governo num país laico, tá ligado? Tipo, eu acho foda isso. Acho perigoso. Pois é, e é uma imposição, né, cara? Mas eu acho que o legal de você falar isso tudo, que conecta com o que a gente tava falando lá no começo do programa, que, cara, tá aqui um posicionamento, assim, que você falou que não fala muito desse assunto sério, mas, pô, tá aqui uma música que fala especificamente disso, né? Tipo, que as guerras ou é por dinheiro ou é por religião. Não tem outro motivo. No fim é isso, exatamente. Tirando a Segunda Guerra ali, que era uma causa completamente lunática, né, cara? Tipo, mas querendo ou não, é sobre raça. Também tem a ver com isso. Era sobre dinheiro também, um pouco, Sobre diferenças. Também tinha um lance de religião, Tipo, você é o governante atual, de qualquer país que seja. Você, tipo, quer fazer do seu jeito e foda-se. Quem tem que governar pra todos, cara. Sabe? Tem que governar pra sua laia só. É esse o ponto. Uma outra música desse disco, só desse sacrifício, que eu acho que tem a ver com o que você tá falando aqui, é Todos por Um. Tem até uma citação do hino nacional no meio dela, né? Porque ela fala do trabalhador, ela fala da luta, né, cara? Tipo, o sangue quente que corre em nossas veias. Isso é coisa do trabalhador brasileiro, sabe? Do proletariado mesmo. Da luta que é ser brasileiro. Daí você tem que ser unido por amor, por todos que te representam, pelos seus amigos, pela sua família. E essa música veio antes desse governo, né? Então as pessoas têm que entender isso também. Mas eu acho, no fim das contas, o que eu acho é que a maneira como a citação do hino nacional se encaixou na melodia da música ficou legal, cara. Teve a ver, assim, fez sentido com o clima da música, foi legal. Ela é bem sing-along, né, cara? Exato. A gente tem ouvido bastante street punk, né, cara? Tipo, Dropkick Murphys, Booze & Glory, uma banda que eu gosto muito, chama Harrington Saints. São bandas de street punk que eu curto, sabe? O Mal Sem Sons, que eu te falei antes. Essas bandas são muito sing-along, né? Legal. Badawi, cara, do caralho ter você aqui. É, longa vida ao CPM22. Obrigado por você ter dedicado esse tempo aqui pra gente. Agradecer a todo mundo que teve a paciência de me ouvir durante esse tempo todo. É. Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast e do Letra e Música. Se você curtiu, eu queria pedir pra você recomendar a gente. Conta pra alguém que nunca ouviu o podcast na vida, mostra como faz pra ouvir. Recomenda pra alguém que você nunca conversou sobre o GugaCast, que ajuda bastante a gente aqui. Ah, e não esquece, a playlist com todas as músicas do episódio, na ordem, tá disponível em gugacast.com/cpm22. Lá tem o link pra cada uma das plataformas. Você quer ouvir no Spotify? Tem no Spotify. Quer no Deezer? Tem no Deezer. Entra lá nesse link que vai ter a playlist para cada plataforma, uma por uma, é só você clicar gugacast.com/cpm22. Agradecimentos especiais desse episódio pro meu amigo Ricardo Alexandre, pro Badawi e também pra Mari Gracioli, que é a namorada do Badawi, que é ouvinte do GugaCast, que ouviu a série, entrou em contato com a gente e ajudou a fazer esse episódio acontecer. Valeu! E no episódio que vem, Scalene, uma das bandas mais criativas e produtivas dessa época e que foi quem inspirou esse programa aqui. A gente vai falar disso no nosso papo com a banda. Esse episódio do GugaCast eu produzi, eu roteirizei, eu apresentei, mas a edição quem fez foi a Maremoto Podcasts do nosso querido Caio Corraini. E o nosso wiki, quem faz a pesquisa e a redação desse wiki, é o Beto Aragão. Aliás, se você quer saber mais sobre esse episódio e outros episódios do GugaCast, é só você ir lá no nosso wiki, wiki.gugacast.com. Obrigado por ouvir a gente. Adeus.